Guerreiro, guerreira, se de alguma forma esse CD impactou seu coração e te fez entender que só Jesus Cristo pode ser o único e suficiente Senhor e Salvador da vida de um homem, eu queria que nesse momento você colocasse uma das suas mãos na altura do seu coração como um símbolo de que você está entregando nesse momento o seu coração para Cristo. E queria que você, fechando seus olhos, inclinando a sua cabeça, orasse assim comigo. Senhor Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, agora eu entendo, Senhor, que Tu és o Filho de Deus enviado para a minha salvação, para o perdão do meu pecado. E acredito, Senhor, pelo Teu Espírito, que Tu morrestes por mim, mas que também ressuscitastes por mim. E nesse momento eu te peço, ó Senhor Jesus Cristo, aceite-me. Aceite-me como filho teu. Aceite-me, Senhor, como vencedor em ti. Porque eu também quero morar nas mansões celestiais. Eu creio, Senhor Jesus Cristo, que tu és meu único e suficiente Salvador. E que tu ressuscitastes ao terceiro dia. E que assim como tu morreste na cruz, também agora eu morro contigo na cruz. Para que assim como tu ressuscitastes ao terceiro dia, eu também ressuscite contigo. Para que quando tu te mostrares na tua glória, eu seja glorificado contigo. Senhor, tu és o meu Senhor e Salvador. Eu te amo. E quero que tu habites em meu coração, pelos séculos dos séculos sem fim. Senhor Jesus, escreva o meu nome no livro da vida. Aceite este teu humilde servo, essa tua humilde serva. Amém. Você que acabou de fazer essa oração comigo, saiba de uma coisa, irmão. A partir desse momento, você tem o seu nome arrolado no livro da vida, no livro eterno de Deus. Se você, nesse momento, recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, procure uma igreja que pregue a palavra de Deus, uma igreja evangélica, que tenha o compromisso de pregar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, porque obras não podem salvar, mas a fé no Deus verdadeiro, no Cristo ressurreto, essa fé pode salvar. Procure uma igreja sincera que pregue a palavra de Deus, que pregue que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida. Tenha paz a partir de agora e vida com abundância, em nome do Senhor Jesus Cristo.